Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Isso aí, né, Manoel? Manoel, queria estar conversando, né, durante a introdução do cast, né? Bicho aí. É como se fosse uma terça-feira, né, pra ele, né? Xeliza. Começou a música, o Manoel chega e tomou um susto. O cara tava destreinado, né? Inclusive, a gente tá de cenário novo, né, não, Neto? Investimos pesado aí essa semana pra comprar equipamentos chineses. Porra, parece que foi, mano. Os Xiaomi, né? Vixe, o Manoel vai sair agora. O Manoel ficou puto. Olha aí, é o nosso cenário, Olha, é o 3, 2, 1, aí, vai mostrar. Cenáriozão doideira aí, mancha, aí. Tu gravando dentro de uma bodega, né? O Manoel na favela. O Manoel ficou agora curto, que o né? dinheiro tá entrando, né? O cara ficou. A vida é assim, mano. Um dia tu sai dessa situação aí. O Manoel aí tá na favela zona doideira. Vai cair de novo. É bem isso, mano. O Manoel aí tá triste. Botar um pouco d'água. Vamos dar continuidade o programa que ele vai se recuperar aí. O que eu acho putaria, mano, é porque o Manoel tá dizendo que a internet caiu, mas ele continua conversando normal. Esse bicho é doido, tá, mano. Normal, deve ter, né, caído é o servidor do jogo dele, mas o bicho tá pensando que foi a internet. Olha aí, então, hoje a gente vai falar sobre, né, uma sacanagem, né, não, Manoel? Ali que fizeram com... Estão tentando tirar um dos nossos direitos, ó, Manoel. O restinho de dignidade que resta na vida do cara, os caras estão querendo tirar, né? Inclusive, a galera tá começando a cobrar ali também, né, o negócio do pagamento da aposta do Manoel, né? Pagamentos ali das flexões, né, do Manel. Tu viu que, bicho, coincidentemente, ali, quando o chat começou a cobrar, o Manel caiu, né? Ele é todo estratégico. Bicho, é todo malaca, mas já vê isso aí. Ele ficou ali, ó, pensativo ali, ó. Travado a tela dele, pensativo ali. Ele pensando assim, né? Dá pra fazer um quadro, né, dessa foto aí do Manel. O cara bota na parede de casa. Tipo aquelas paradas impressionistas ali, o grito e tal. Aí o Manel, o quadro. Se fosse na época medieval, né? O Picasso, né? Faria um quadro do Manel, né? Manel, tu sabe, o pensador, né? Sabe uma curiosidade, mano? Que? O Picasso, esse bicho é um pintor conhecido, mano. Mas esse bicho é dos anos 80, ele não é antigão não, assim. É não, mas é, mano. Tipo... É, mano, o Picasso é aquele maluco, sei lá, ele é contemporâneo do... dele o mesmo, né? Porque Romero ele foi o único Brito. Que importa. É, tipo, uns 5, 6 anos ali mais novo do que o Romero Brito. Vamos Só que o cara aqui. Fala Picasso, ele, o cara pensa logo que ele é o Tartaruga Ninja esquecido, né? Pois é. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, 1881 a 1973, olha aí, mancho. É, mano. Picasso, nos anos 50, né? Ali o bicho era ativo já. Olha aí, mancho. O bicho é. Tem esse Salvador Dalí, né? O bicho é todo estranhozão aqui. Salvador Dalí. É, mano, tu acha Dalí, que se refizessem um remake ali dos Tartarugas Ninja e fossem 5 tartarugas, qual é que tu acha que seria a quinta tartaruga? Certeza ia ser o Vicentezão. Que Vicente, mano? O Van Goghzão, o Vicentezão. O Leonardo, Donatello, Michelangelo e o Vicente. E o Vicente. Putaria. Manel não voltou, né? Manel ali se lascou todinho, né? O bicho ali gaiato, mano, caiu na hora que ele foi pagar as flexões, né? Esse bicho. Nem dizer aqui pra não. O Gabriel Souza tá falando aqui, ó. Picasso morreu em 73. O André Mota tá falando que a quinta tartaruga ia ser o Aleijadinho. Ei, o negócio que é só essas comédias, né? Os caras só pensam em... Mas o cara tá certo, que hoje em dia se tivesse um remake ia ter que ter inclusão social, né? Então tinha que ser o Van Gogh ou o Aleijadinho mesmo. Aleijadinho, tarinho. Cola tá falando aqui, a idade, o Manel não aguenta mais beber, tanto como ele bebia antes. Vixe Maria, é verdade, viu? A idade vai batendo, né, ali no Manel... Pior que quanto mais a idade passa, o cara vai ficando puto com mais facilidade, né? Ele tacou ali o fone ali no chão, né? Ali, né, mano, quero mais essa porra. O Sled Hammer tá falando aqui qual é o sabor de din-din que tem aí na bodega do Neto. A gente tem aqui coco queimado, né? Morango. Cajá e coco normal. Coco normal. Aí, o Manel voltou ali. Temos que botar o Manel de volta aqui. Recuperar o Manel aí, ó. Pataria que o Manel volta aí, caga o pau nas câmeras tudinho, meu. O bicho é todo. Olha aí, vamos ajeitar aqui o Manel aqui, ó. Ajeitando o Manel. Ele já volta todo torto. O Joel aí tá todo torto na câmera aí, só tem meio Joel, que diabo é isso? É o Ralph Joel. Ei, Manel, a gente tava aqui fazendo uma discussão filosófica aqui na nossa live, que era assim, se tivesse um remake das Tartarugas Ninja, que as tartarugas são pintores famosos, né? Donatello, Michelangelo... As tartarugas são... Tartaruga ninja, vai tu ver. Manel caiu de novo. Caiu de novo, tá, Manel. Tá ouvindo aí, Manel? Tá ouvindo? Perdemos, alô, o Manel. Alô, Manel. Perdemos o Manel. Perdemos o Manel de novo. Então vamos adiante, né? Exatamente. Então vamos lá, olha só. Já que o cara tá falando de artistas, né? Vamos falar dos políticos agora. O Ministério da Economia tá dizendo aqui, ó, notícias, né? Ministério da Economia e Ancine apontam para o fim da meia entrada nos cinemas brasileiros. É isso, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Manel voltou, hein? Toda vez que eu tirar a foto. Tá vendo aí, mano? Foto de vocês travado, a câmera volta, mano. Tu ouviu aí, mano, a notícia aí, pra tu ficar triste logo aí? Ficar mais triste aí. Travou tudo aqui, mano. Aqui, ó. Ministério da Economia e Ancine apontam para o fim da... Uma merda muito grande, né? Ei, mas vamos fazer assim, mano. Quando tu achar que travou, mano, tu para de falar, mano. Que esse bicho... Pensa que travou, xinga todo mundo e ele tá online. Aí, Manel. Ancine apontam para o fim da meia entrada nos cinemas, macho. Os caras querem acabar até com a dignidade ali do cara, mano, na meia entrada. Não, mas não vai existir mais meia entrada, Manel. Acabou a mamata, Manel. Acabou a mamada dos cinemas ali. Eu escutaria porque O cara... Aí, mano, o Manel ali, ele sai da live, ó. O Neto agora ficou bem grandão, ó. Por causa do Manel. Esse bicho é um baita. Então vamos adiante. É isso, mano. Então, macho, é o seguinte, ó. Oi. Olha aí, macho, essa putaria aqui dessa notícia aqui, ó. Quase 80% dos ingressos de cinema vendidos no Brasil tiveram preço de meia entrada. É, 80% não, dos ingressos brasileiros. É, mas é sério isso aí, mano? Fontes confiáveis. É o que estão dizendo aqui, né? Ei, doido, isso aí deve... Tu sabe que é o ruim do brasileiro, mano. É porque, com certeza, mano, não é a turma que tá comprando meia, mano. É o cinema que tá repassando pra alguém que estão pagando meia, mano. Sabia isso aí? É, mano. Porque deixa eu assim, te dizer, mano, por experiência própria, mano, eu vou no cinema, eu pago meia, né? Tá certo que eu pago meia. Porém, a maioria da turma que eu vejo pagando cinema paga inteira. Pois é, mano, porque... Na prática, isso aí não tem, não. Os caras estão falando, mas que 80% dos ingressos, inclusive o nome do site aqui, ó, é o PN Notícias. Porra nenhuma. É, mano, porra nenhuma notícia. Um dos sites é confiável, né? Fontes fidedignas, né? Manel aí. Fontes isaísticas. Exatamente. Manel ali tá cagando pau na conexão da gente aqui, viu? Eu desliguei a câmera pra ver se consigo pelo menos falar, né, Manel? Ouvir, falar, né? Cara. Ouvir. E aí, falar, Manel? Os caras dizendo aqui, ó. Em decorrência da queda de arrecadação, com preços de bilheteria cheios, ingressos inteiros, né? Nos últimos 3 anos, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, aprovou uma consulta pública sobre a obrigatoriedade legal da meia entrada e seu impacto no mercado. Segundo o órgão, 80% dos ingressos de cinema vendidos no Brasil tiveram meia entrada. Ora porra mesmo, mas se os caras estão vendendo a meia entrada, os caras... Não, se estão vendendo demais meia entrada. Então vamos acabar com a meia entrada logo de uma vez. Pra ver se esses bichos aí... A filosofia do brasileiro é osso, né? Mas os caras assim, não, mas qual o problema do cinema? Não, mas tem muito estudante assistindo. Então vamos acabar com essa boquinha aí, mano. Estudante é tudo barão e tal. Os caras é dinheiro pra caralho. Não, não é, mano. Boquinha. O que eu acho putaria, mano, é porque alguém falou aqui no chat aqui, ó, que o Mel Sedec, ó, já venho deixando a denúncia. Denúncia, hein, denúncia. Denúncia, denúncia. Falta é o slogan da denúncia. Denúncia aqui, ó. Bem bolado, aí, bem bolado. Peraí, vai enrolando aí, João. Quero poder preparar aqui o um negócio de denúncia. Prepara aí, a vinheta de denúncia, que a gente vai preparar aqui ao vivo. Quem vamos sabe fala ao vivo. A minha vidinha. É bem isso, mano. Tu não ajeitou essa tua internet aqui ainda, não? Deixa aí, estamos conversando na casa do Manel aí, ó. Deixa aí, eu vou dormir aí. Ih, o Manel preparando o sofá, hein? Fica, mano. A mulher dele jogando a caixa de pizza no sofá, aí, o Manel. Caiu já. Ei, mas eu vou dormir aí. Começa aí. Os caras virando a bacia, o Manel puto. Cara ali, né, mas eu vou dormir aí. Tá aí. Bota aí. Cadê a música de denúncia? Olha aí. Não, olha aí no chat pro cara poder fazer a denúncia. Vamos ver aqui o linkzão aqui, link. Não tá prestando link. Vixe! Pera aí, deixa eu mandar de novo então. Na verdade falhou, é só, hein? A foto, né? É, só a foto, bota a foto aí pra poder fazer a denúncia. foto, cadê? Deixa eu salvar aqui. Salvar como? Vamos botar bota aqui. Bota a foto aí rapidinho, mais alguns instantes. Mais uns instantes aqui pra denúncia. Cadê minha área de trabalho? Onde é que tá a foto, menino? Área de trabalho do canal também de poluída, mano. Pronto, vai lá. Denúncia, denúncia. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vai lá, pronto, vai lá. Tá aí. Tá aqui, ó. Tá aqui. Denúncia! Denúncia. O Melquisedec falando aqui, ó. Já venho deixando a minha denúncia. A meia entrada não acabou, porque ela nunca existiu. Vixe, Mari, olha aí. Não acabou porque nunca existiu, né? Tá certo, né? A denúncia do cara aí. É uma filosofia válida, mas se eu nunca paguei, ela não existe. Essa é uma filosofia bastante válida. Porque os caras dizem isso daí mesmo, porque a meia entrada, né? Todo mundo reclama disso daí, porque o Brasil é foda, mano. Brasil é osso, mano, porque assim, mas a meia entrada, né, teoricamente era pro cara, né, pagar menos, né? Só que o que é que os caras fazem, não, mano? É aquela filosofia, macho, da Black Friday, os caras usam muito. Os caras usam muito, velho. No... Pra quem não sabe, né? Pra a nossa audiência internacional, né? E os americanos e tal. A turma da Europa. O Brasil, por incrível que pareça, mas é um país de terceiro mundo. O pessoal aqui é meio difícil e tal. E uma das características do país de terceiro mundo é que a gente tem pouco acesso à cultura, né? Cultura que é um negócio meio desviado e tal, a turma não consegue, sei lá, tocar violino, ir pra um concertozinho de piano. Aí, o que é que sobra? O que é isso, né? É, o cara vê um violino e já tenta utilizar como se fosse um birimbau, né? Mas aí... Então é isso, mano. O incentivo da carteirinha de estudante é pra meia entrada pra coisas culturais, entendeu? E o cinema no Brasil é uma das ferramentas de acesso cultural mais fortes que a gente tem, né? Ah, pois é, mano, porque... É, mas, assim, né, aquele... É cultural, só que é naquelas também, né? Porque o brasileiro, mano, o cara pensa assim, né? O cara vai lá na Itália, né? Aí os italianos vão ali assistindo os filmes, vão... cultuado, né? Os caras ali, filmes de arte, né? E tal. Aí, mas o cara ali, não, vou assistir aqui um Almodóvar, né? No cinema. Almodóvarzão. Almo o quê, mano? Almodóvar. Eu não sei nem quem é esse doido. Olha aí quem foi que entrou aí, ó. No... Olha aí. Xi, o bicho já chega doidão, olha aí. Eita porra, tô quebrando tudo. Tô quebrando é tudo. Convidado surpresa aí. Olha aí quem foi que chegou. Só não dá pra botar a câmera dele. Samuel Ragnos, ao vivo no programa. Caralho, a live tá toda louca aqui, mas já vi. O cara tendo que botar os caras ao vivo, né? Ajeitando a live ao vivo. O ângulo da tela do Júlio aí ficou bom, mano. Deixa assim, Júlio. Vamos botar aqui o Júlio aqui. Júlio aqui na live aqui. Pera aí, menino. Isso é porque aqui é ao vivo, né, mano? Aqui não tem negócio de... Ao vivo, é, mano. É igual o Faustão sem produção, né? É, exatamente. Deixa eu botar aqui... Tá aparecendo aí o Júlio aí, ó. Vai aparecer já, ó. Vamos ver aí. Só tá um pouquinho ruim, Júlio. E a ligação? O Júlio caiu também, mas hoje não tá fácil aqui. Tá todo mundo... Tá fácil pra ninguém. Que é sexta-feira, né, mano? Tá. Sexta-feira tem dessas, né? Não, mas aí tá putaria demais, Júlio, aí também, essa ligação aí do Júlio. O Júlio também nada, foi reprovado. Próximo. Vamos tentar botar mais um. Agora o Júlio aqui apareceu, foi todo doido aqui, mano. Eita, bicho, eita, cagou, foi o pau aqui na live. Não viu, não? Que pariu, já veio isso, Júlio. Porra, Júlio. Olha aí, voltou. Voltou, agora vai. Vamos botar a live desse jeito aqui mesmo, aí, ó. Pra vocês verem como é a produção aqui, mas do ao vivo, ó. A dificuldade. Olha como é que tá a live, ó. Tá aí, a live zona. O Júlio tá bem pequenininho aqui. Vamos botar ele aqui no canto, aqui no meio, aqui, ó. Bem pequenininho aqui no canto. Você tá vendo ao vivo como é que as coisas são feitas aqui. Exatamente. É, o Júlio tem que ter o talento, né? Macho, a gente tá falando aqui, Júlio, que o governo, ele quer acabar com a meia entrada do cinema, ó. Fudeu, ó, Júlio. Agora e o cara você? Não pode mais. Ah, bem isso, mas a galera ali tá dizendo aqui que a live a gente tá fazendo no 3G do celular. Os caras disseram aqui que o Júlio tá sentado no meu colo, ó, por isso que esse bicho tá achando grosso. A galera tá dizendo, agora eu chamo o Jota pra ver. Como é que... Os caras... O Laerme tá dizendo aqui, ó, o governo tá tão foda porque estão cortando até os participantes do cast aí. Vamos morrer aqui, Manel pagou meia mensalidade na Ribeiro Net e foi banido aí. Manel ali, tá né? Ouvindo? Agora tamo ouvindo, Júlio. Tá, agora tá, agora deu certo. O que é que tu acha, Júlio? Agora tá lá. O que é que tu acha do final da meia entrada do cinema aí, Júlio? O que é que tu acha disso aí? Tinha aluno que se matriculava na faculdade só pra ter a carteirinha e não voltava nunca mais, só pra poder ir pro cinema na meia zona. Isso aí, mas é uma das coisas mais clássicas do Brasil, né? Porque o cara, mano, aqui no Brasil... Na faculdade eu andava o boleto, a carteirinha o cara ia só com o boleto da faculdade... Tá comendo boleto o ano todinho, mano. Acho putaria isso daí, né, mano? Porque os caras não satisfeitos, né? Não, mas tá muito caro o ingresso de cinema. Aí os caras, por que tu quer assistir filme no cinema, mano? Não, porque é massa, não sei o quê. Aí o cara indo com aquela carteirinha do cunhado, né? Do irmão. Né? De algum cara que é muito parecido com ele, né? Pois é, mas aí os caras ficam... Ah, mano. Eu já raputaria que o cara fazia isso daí nos ônibus, né, mano? O cara pegava. Uma vez eu fiz isso daí, mas o cara sendo preso, né, e tal. Quando eu tinha 15 anos, mano, eu peguei a carteirinha ali de identidade ali do meu irmão. Aí passei, ó, no ônibus. Aí no segundo dia, mano, que eu fui passar, mano, o trocador olhou assim, aí disse: essa carteira aqui não é tua, não, né, bichão? Aí eu, é, mano. Por qual é o nome que tá aqui? Aí eu falei, né, o nome do meu irmão. Esse bicho tá certo. E o ano aqui do nascimento? Valeu. Só que o cara sabia ali. Cara, tá treinado, o cara tinha passado a manhã decorando, né? Cara, se ele fosse pego. Aí esse bicho aí... Esse bicho quase que não passava ali a minha entrada, mas ali no ônibus. Queria que eu pagasse inteira, o cara ali fudido, lascado. Pagando o ônibus inteira, mano, tu é doido. Mano. E é porque a passagem de ônibus era R$1 na época, né? A inteira. Ei, tu sabe que tem uma candidata aí à prefeitura de Fortaleza que é um dos carros-chefe da campanha dela é essa, né? Baixar a passagem de estudante pra R$1. Olha aí, mas tu é doido, mas essa era uma época muito clássica, mano. Que a inteira era R$1. Era, mas passagens eram 50 centavos aí. Ei, Júlio, quando teve aquele negócio do aumento dos 10 centavos, mano, tu saiu quebrando tudo aí também no Rio? Ah, que teve quebra-quebra, eu desisti direto, filhão. Aí é normal, né? Numa segunda-feira normal, os caras já saem quebrando tudo, né? E quando não tem nada pra manifestar, quebra-quebra por causa de futebol. Sempre tem quebra-quebra, né? Aqui não tem jeito, não. Inclusive, o Júlio aí mora na famosa favela do Gato Morto, né? Aí no Rio de Janeiro. Aí é que é pesado, né? A famosa favela plana, né? O Wanderson Lima tá perguntando aqui, ô Júlio. Ó. Que diabo de áudio é esse aí, bicho? Áudiozão mó paia. É que foi no improviso, o cara chamou na hora, pô. Acho, por que é que tu não usa o microfone doideira que tu ganhou da tua empresa, mano? O Júlio aí... Aqui o PC daqui é bloqueado, mano. Mas o fone é bloqueado também, mano. Não pode botar o fone no... Daria o fone... Botaria o fundo do Neto Faustão ali atrás. É meio isso. O Sledgehammer tá dizendo aqui, tá dando um ecozão aí na voz do Neto e do Júlio. Na minha um não, ecozão. Mano. Na do Júlio aí. Ah, agora tá normal. Tá no mesmo par. Tá normal aqui agora. Agora tá normalizou aí. Normalizou aí, normalizou. Tudo normal aqui. Tá mó loucura a live hoje, né, mano? Tá loucura, no, né? Então, mas... No chat aqui, mano, levantaram um ponto interessante. Disseram que a internet do Júlio é ruim porque ele contratou a internet do Morro. Só que ao mesmo tempo, mano, como é que o cara vai reclamar da qualidade da internet com o dono do Morro? Não existe isso não, mano. É, mano. Cara, chegando lá... Falar, né? A gente não pode falar disso não, que essa live pode estar sendo rastreada, né? Puxa, a polícia, vamos mudar de, né, assunto, né? A gente faz uma coisa mais leve. Transição rápida de assunto aí, mano. Vocês viram que momento do governo agora. Ixi. Vocês viram que o ministro da economia tá cogitando realmente colocar o cachorro caramelo na nota de 200 reais. É não, mas aí sim, viu? Sério, mano. Vocês viram que aqui no Rio já tá rodando na nota falsificada de 200, mano? Já tá na rua rodando. Maria, por isso que eu gosto do Rio, mano. Rio é primeiro mundo demais, mano. As putaria. Eu tô falando verdade. O Neto, ele fez uma viagem aí pro Rio de Janeiro. Aí andando com aquele... Andando com aquele óculos escuro com lentes avermelhadas... E aquela camisazinha floral. O Neto se hospedou no Copacabana Palace, andou em Ipanema. Não, ria massa, vem pro meu lado, bichão. Tava na parte nova. A maior qualidade que eu achei do Rio de Janeiro foi essa daí, mano. Você, só de bermuda e chinelo, mano, você entra em qualquer local do Rio de Janeiro. Isso pra mim, isso aí já valeu a pena, mano. Tipo, o cara lá no centro do Rio, o cara só de bermuda e chinelo e tal. É muito massa isso aí. O Laerme tá falando aqui nos comentários. Ó. É. Não, o Laermezão aí é prioridade. Não, deixa o Laermezão falar que o Laermezão é prioridade. O Laerme tá falando aqui, mano. Vão tirar a meia entrada do cinema pra poder ser mais fácil de trocar a nota de duzentão ali. Aí vai ficar mais fácil ali, né? Faz sentido. Estratégias da economia, né? Do Paulo... Como é? Paulo Guedes, Paulo, né? É. O Wanderson Lima. Vamos lutando esse negócio da nota de 200, mano. Como é que tu vai trocar esse bicho na padaria, mano? 200 conto. Pedir um real de pão com 200? Como é que tu compra? Mas um real de pão aí tá de putaria também, mas quantos pão aí que tá comprando? Dois pão? Um real de pão aqui em Fortaleza, mano, dá dois carioquinhas só, mano. Dá é meio, mano. Meio. É porque a gente tá na dieta, a gente não pode comer muito pão não, né, Neto? Verdade, cara... é verdade, a gente tá passando da dieta aí. O cara vai na padaria, mano, pede um real de carioquinha, aí ele pega o carioquinha, né, aí corta assim a metade, né, assim no meio, aí bota dentro do saco, né, aí tá aí, um real. O cara, bem isso, mano, já vi isso aí. E aqui tá desse jeito, mano. Um real de carioquinha, o cara tem que esperar outro cara pra ele poder rachar, né? Porque a padaria só vende a partir de uma unidade. Né? O cara tem que esperar alguma outra pessoa chegar pra poder dividir. Aí, ó, o Laerme tá falando aqui. Olha aí, Júlio, ó, o Laerme tá falando aqui, ó. Júliozão ainda lembra de eu. Fazia tempo que eu não falava com esse baitola. É, mas eu acho que roubou um porrinho aí. Ele esqueceu dos pobres. Não, é do sobe aquela música aí, mano, do Loves in the Year, que eu acho que esses bichos estão tendo um revival aí. Eu achei que o olho do Júlio brilhou, mano, nessa hora aí. Vai tocar, tá chovendo homem, né? O João Martinho tá falando aqui, ó. O Júlio é muito escroto, querendo trocar ali 199 ali. E com um real de... com a nota de 200, ah, é verdade. Tu, às vezes, igual quando o cara pegava a van pra ir trabalhar, a van, 4 conto, o cara ia pagar por 50, o trocador ficava puto, mano. Acho aqui, mas toda vida que eu vou na padaria e eu tô com a nota de 50, eu entrego pra mulher assim, né? Ela olha assim pra mim e pergunta, né? Ei, tu não tem trocado, não? Ora, porra mesmo, se eu tivesse trocado, eu te dava. É claro que eu não tenho. Ei, tu sabe que é o pior da história, mano? Eu não sei como é nos outros estados, mas pelo menos aqui no Ceará, mano, padaria e mercado, o cara na maioria das vezes vai pra trocar o dinheiro mesmo, o cara dá a maior nota que tem. Porque pelo menos eu penso assim, mano, se o mercado não tem pra trocar, mano, avalie eu, não é não? Eu acho massa porque eu... O cara da padaria, né? Quando ele recebe ali o cinquentão ali, né? Aí ele, vixe, mas não tem trocado não, pera aí. Aí ele sai correndo da padaria. Pera aí, mas deixa eu ir aqui no copo, posto né? Aqui. Deixa eu ir no posto. Mas sabe qual que é o outro raciocínio do dinheiro, João, trocado? Se tu tiver com 50 conto na carteira, dura 15 dias, mas se tu trocou, virou 45, vai embora no instante. Confere? É, mano. Total, viu, mano? O cara trocou 50, o pronto, acabou o dinheiro. É. Pode se considerar que não tem mais nada já. Não, o 50 virou 48 e já era, bichão. Vai embora tudo no mesmo dia, se duvidar. Agora, voltando um pouquinho pro cinema, mas macho, o ingresso de cinema tá caro demais, mas eu ainda me lembro, mas o Júlio aí, mano, foi assistir o Batman vs Super-Homem, né? Mano. Saiu ali do interior, foi lá pra outra cidade. Correndo pagou, risco de vida, né? É, pagou R$70 ali de inteira, mano. Partiu Batman vs Super-Homem. Eu acho que te roubaram, viu, Júlio? 70 acho, contra o ingresso. Acho. O filme assalto, não é nem ruim. Viu? Hoje eu acho ele bom, mas a distância que eu peguei, o ingresso que eu peguei, tem que ser o melhor filme do mundo, mano. Em condição não. É mesmo, é justo. Sendo pra ver o Batman vs Superman, valeu a pena. Não existe arrependimentos, não. Não, mas... O cara dirigiu 50 quilômetros pra ver essa merda. Mas... Aqui, mancho, o ingresso de cinema chega a isso aí mesmo. 70 pau ali e tal. É, mas eu pergunto pra vocês, mano. Será que, por exemplo, já que as meia entradas... representam 80% da arrecadação do cinema. Será que o ingresso do cinema já não é exorbitantemente caro por conta disso? Entendeu? Sei lá. O ingresso normal do cinema era para ser R$15. Só que aí o dono do cinema diz, rapaz, está todo mundo pagando meia, eu vou botar inteira para 30 e pronto. Eu tenho meu lucro e fica tudo certo ali. Mas como gente massa. Igual o Joel aí, mano, viu? O Vingadores é 50 conto. Esse bicho vai 5 vezes, mano. Pra que os caras vão abaixar o ingresso? É, eu só fui assistir o Vingadores uma vez, mano. É doido, mano. Ora, conversa. Assistindo. De raiva. Mas eu assisti o Homem-Aranha 1 lá em 2002, né? 2001, sei lá, mano. Assisti 7 vezes, mano. Aí, aquele cara vai baixar o ingresso. Só que o preço do ingresso do cinema era R$4, mano. O cara pagava meio de 2 conto, né, mano? Tempo bom, né? Pô, é, mas tu é doido. Ei, cara, você lembra na época fazer? Que saiu A Hora do Rush 2 ali, que o cara foi uma porrada de vezes no cinema. Acho, eu assisti esse filme aí com meu primo, mas a gente saiu doido, mano. Ah, mas Jack Chan, não sei o quê. O cara assistindo, e na época, mas a gente pagou em 5 contas ali pra assistir. Meia, né? Meia zona ali. Porque os ingressos... O cinema, mancha, ele tem aquele dia do preço promocional, né? Que ali os caras cobram 10 reais, mancha. Ih, mancha, inteira. Aí lota, mancha, o cinema, mano. Me lembro ali na época que passou Tropa de Elite, mancha. Que quando deu o dia da promoção ali, que era uma terça-feira, mancha, a fila do cinema pra assistir Tropa de Elite dobrou o shopping, mano. Tava entrando ali na Renner. Tropa de Elite no cinema, velho. Tava aí. Assistiu Tropa de Elite no cinema. Assisti aí, mano. É doido, né? Ó, o doido, o DVD do HD saiu 5 meses antes. Mas só dá pra gastar dinheiro. Curiosidades do Rio de Janeiro, né? O cara assistiu 5 meses antes HD do camelô. O meu pai, mano. Meu pai, ele trouxe esse DVD pra cá, mano. Do Tropa de Elite. E era um discozão, assim. Era um discozão ali, né, e tal, branco, é o Gin, né, aí escrito só assim, tropa de caneta. Aí meu pai assim, vamos assistir aqui o Capitão Nascimento, não sei o quê, parece com fulano de tal, Cabo Paulo, sei lá. A gente assistiu, mano, meu pai ali, toda vida que o Capitão Nascimento dava um cagaçozão ali nos soldados, ele começava a rir, mano. Foi um dos filmes mais divertidos que ele assistiu, mano. Parecia filme de comédia, mano, pra ele. Pra ele foi pra um documentário, né? Pra família assistir, né? Não, mas vamos ver aqui o Trope e tal. Momentos em família ali. É, puta, aí que os camelos aqui do Rio venderam Tropa de Elite 2, mano, que era... Antes de sair o 2, eles venderam uns documentários da polícia aqui. Que a polícia invade o morro de verdade, os caras venderam como Tropa 2. Aí depois que foi, saiu Tropa de Elite 2 de verdade. E eu não vi até hoje, inclusive, diga-se de passagem. Até hoje não vi o Tropa 2. O Gabriel Souza tá falando aqui, foi o Tropa 2, Joel, que virou a skin na fila? Na verdade, não. Foi o primeirozão. Primeirão ali, tava virando a esquina ali. Inclusive, outro filme também que tava virando a esquina, as filas, mano, era o Titaniczão ali. Titanic ali no São Luís, mano, isso é doido, virar a esquina, mano. A época do Titanic, mano. Tanto eu não assistia filme no cinema, como eu não tive a mínima vontade, ó. Do Titaniczão ali no cinema, assisti com meu Titanic pai. Titanic é de que ano, Joel? 1997, mano. Aí, mano, 97, mano, o cara era adolescente, o cara não gostava de coisa romântica, não. Mano. É doido. Ó, assisti ali porque era um navio não afundando aí. Eu falei com eu meu pai. Assisti, né? No VHS, duas fitas. É um hobby peculiar, né? Tu gosta de ver barcos afundando aí. Eu acho massa porque o Manel ali, ele tava dizendo, mano, que o Titanic, na verdade, era um filme de ação, né? O barco afundava, né, no final. E tinha uma explosão, né, no meio do filme. Michael Bay. Filme de ação. E o vilão do filme é o fantasma, né, o Billy Zane, né? Billy Zane. É mesmo. É, mano. A gente tem que fazer um programa, mano, só provando que o Titanic, na verdade, foi um filme de ação. Que foi... O fantasma, né? É, ei, mas... O pessoal não entendeu a proposta. Titanic é putaria demais, né? O Billy Zane é rico, bonito e é traído por um pobre, mano. O cara ser corno pra um pobre é putaria demais, mano. Ah, o pobre ali era o Leonardo DiCaprio. Isso é baseado em fatos reais, bichão. Não bota tua mão no fogo nessa, não, mano. Não faz isso. Mas o pobrão ali era o Leonardo DiCaprio, mano. Aí o cara ali pode, né, mano? Não, o Júlio agora que é rico, esse bicho reformando a casa, aí chega um servente todo bonitão. Não é? Mulher, mano, tô tranquilo, mano. Sou rico, esse fela da... Sou rico, né? Aí ele vai ver assim, né, vira a câmera e só ele... Ah, mas meu nome é Francisco DiCaprio, né? E o pedreirozão loiro, né? Dos olhos azuis. Ele. Pedreiro, camisa do Corinthians, havaiano, né? Putaria, viu, macho? Inclusive, já vão mandando aí os salvezão aí no chat aí, né? Laerme Freitas tá dizendo aqui que o Manel chorou no Titanic. Que ele assistiu na Record. Já vê isso. Manel assistiu na Record. Já vê isso. E na Record teve ali, uma parada, mano, que foi dividida em dois dias, não foi não? Uma parada dessa? Ah, esse aí foi quando ele passou na primeira vez na tela quente, mano. Titaniczão aí. Ah, mas o filme era tão grande, né? 3 horas e meia, né? Aí, não, mano, vamos passar em 2 dias ali, tipo um seriado. E os caras passaram, mano, ali o filmezão em 2 dias, né? O Bruno Lula tá dizendo aqui. Bruno Lula tá dizendo que é 2 VHS, o Titaniczão ali. Era massa, a fita aí, zona ali. É verdade. Ei, pai, aí, no fim da live vamos falar pelo menos do final do Chaves, mano, da SBT, vocês não vão falar, não. Vixe, é mesmo, confusão, né, confusão polêmico, mano. Contei, mano, contei como foi. O Júlio aí chorou, não, né, porque viu o final. O João no grupo, não, isso aí é marketing. O SBT perdeu o direito, bichão. Não vai poder transmitir mais, não. Os caras perderam o direito de exibição. Como é que perderam o direito? Essa, mano. É, doido. Acho que o Silvão ali ia deixar passar, mas essa daí... O Silvio tem as fitas, mas ele vai exibir que se foda, mano. Quem quer processar ele? Rapaz, olha que eu acho putaria, velho, que o cara é o dono, eu acho que ele executa tudo na mão mesmo, né? O cara que mexe com programação, cara. O cara imagina o Silvio entrando lá na ilha de edição, né? Pegando o VHS, botando lá e dando play, né? O bicho ainda faz assim. Cara, bora, menino. É a única emissora do país que os caras acham que o dono mete a mão na massa. É certeza, mano. É porque o Silvio ali é massa, mano. Ele passa essa impressão de trabalhador braçal ali. Olha aí. Nunca vi ninguém falar do Roberto Marinho na Globo aqui. Não, o Roberto Marinho que botou o Dragon Ballzão ali. Mas no SBT tudo é o Silvio, né, mano? Eu nem fez tudo. O João Martinho tá falando aqui, ó, mano. Conheço um cara que foi assistir Titanic e foi embora no intervalo. Mais burro que o Mané. Eu fico imaginando esse cara, mano, que foi embora no intervalo do Titanic. Que o cara foi embora me dizendo que, égua, mano, não teve final o filme, diabo é isso. Aí os caras tudo ali zoando. Ah, mas na processão pararam o filme lá pra descansar, é? Tinha, mano, tinha intervalozão no Titanic, mano, porque o bicho era gigantão, acho, ali. Eu me lembro que eu só vi isso aí, que eu presenciei no Senhor dos Anéis. O primeiro Senhor dos Anéis que eu vi teve esse negócio aí. No meio do filme dava uma pausa e tal. O pessoal aí no banheiro, não sei o quê. Agora esse cara do Titanic, mano. Deve ter sido foda esse cara chegando no colégio no outro dia. Os caras, mano, viu lá o barco afundando. Um cara assim, afundando. O Laerme tá dizendo aqui, ó. Expirou o contrato do Chaves com a Televisa. E não podem mais exibir em lugar nenhum. Agora tem que ir pro DVD piratão mesmo. Eita, porra. Na verdade, ele encerrou o contrato com a Televisa, né? Não foi com o SBT, não, né? Ei, e se o SBT Olha quiser aí. Exibir aquela versão que ele gravou com o elenco da Praça é Nossa? Aí não pode mais, não, né? Olha, o Silvio manda o cara, aquele elenco ali da Praça é Nossa, os caras... recriarem todos os episódios ali. Pronto, aí ele fica com a versão dele. Ei, mano, tu o lembra ali que... Menino, não, mano. O Kiko, mano, era aquele cara do... que era da praça também, mano. Aquele... como é que era, mano? Do Café com Bobagem. É o Paraíba. Não, o Zé Américo, o nome desse bicho. É, mano. Zé Américo. Esse bicho, mano. É, o Paraíba, mano, tá aqui ele... meu cartão. Mano. Lá atrás, mano... nos asilas antigão, mano, quando exibiram a primeira vez esse remake aí do Chaves do SBT, mano. Aí eu botei no Twitter, não, mas esse Zé América aí tá pensando que o Kiko é todo perturbadozão. Aí Aí o próprio respondeu. Zé Américo, mano, o Zé Américo respondeu puto, mano. Porra, então não assiste, porra, não sei o que. Bicho balançando a cabeça. Eu me lembro. Balançando a cabeça, puto, mano. Isso aí foi o começo do haterismo na internet, mano. O pessoal pegaram uns frames, mano, que os caras estavam tipo com umas caras tristes ali, mano. Os caras metendo o pau. E o elenco todo respondendo puto, né? Não, vocês não têm direito de reclamar, não, não sei o quê. Foi massa essa época aí, deu resultado porque cancelaram, né, essa versão aí do Chaves do Silvio. Não, Chaves é incopiável, mano. É, mas é verdade, é. Chaves ele é foda. E pra finalizar o programa aí, o Júlio vai cantar a música da Boa Vizinhança para os ouvintes. Ai, Deus. Vai lá, Júlio. Vai lá, vamos, Júlio. Júlio, mano. Aí, o Manel chegou pra cantar a música final ali. Vai lá, Manel. Júlio, mano. Cantei, aí, pai, mano. Todo. O cara chega nos finalmente, pô. Vai sair, mano. É o internet ré vagabundo de milésima categoria. Canta aí, Manel, a música final aí. A música vai ser essa aqui, ó. No bar do Zé Walter. Eu me lembro de você, sua pele intocada. Todos acariciavam sua fotografia com o verdureiro da esquina. Falou, negada. Até a próxima live. Jovem. Valeu, galera. O Chico. Falou. Norte. A live mais loucura de todas, né? Acabou tudo. Continua cantando, mano. Vai lá. Continua, mano. A música da igreja, a procissão aí. Só sei até. Ei, essa, mano. Repete. Ei, Neto, o Manel é aquele meme do Zeca, 8h20, o cara tomando cerveja, né? É isso aí, né, negado? A galera não mandou os salves aqui. Até os caras aqui tão legado, mas aqui no chat, mano. Então vamos embora, né? Já deu a hora aqui. Né? Tá todo mundo cansado. O pessoal já tá comentando que era melhor ter ido ver o filme do Pelé aqui. Entendi a referência aí. Não teve nem um salve da Paula Tejano, hein, Jota? Graças a Deus que não teve, mano. O Joel tá sentindo falta, né, velho? Simbora antes que a Paula Tejano apareça aí. Simbora, falou, negada, falou. Falou, valeu, falou. Hasta la vista, baby.